a bordo, 3 horas e 5. Livre táxi em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera 1-0, transferência. Frente, Índia, 118, 9-3-1-4. Salva, boa tarde, boa nave 083. Salvador, Gol 055, pushback, acionamento, posição 1. Salvador, Gol no 399, botão 8 para pushback, acionamento. Aguarde para o push, acionamento, aguarde. 1 no 399. Aguardo, 1 no 399. Vitor Charlie Hotel, observe o tráfego à frente, cruze o pátio 1 até o través do Escapumes, próximo ali do portão 1-0. Vai cruzar o pátio 1 até o através do Escapumes, no portão 1-0, Salvador, Gol 1-0-5-5, pushback acionamento. Aguarde autorização, número 2. 1-0-5-5. Paulo, Gol 9-0-8-3. Prossiga. Autorização para Brasília, senhor. Gente, aguarde cópia. Fazendo algum sequenciamento? Pode ser o trip, né? Depois do Vitor Thiago Hotel, autorizado o ingresso, trip. Valeu, bom trabalho a todos até. Até daqui a pouco. Quilo Serra Lima, aguarde cópia, número 4 para receber autorização. Gol 9083. Sequenciamento normal para receber cópia, número 3. Ok, obrigado. Chamado 3145. 3145, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, via Pesulo 1-0, SMAP, direto Lúrito, direto Bravo Bravo Charlie, após direto conforme rota do plano. Decola da 1-0, curva direita. Saída da El, Leda, após bridge. Controle 1-20-8, torre 1-8-95, transponda 5-1-65. 360 Galeão, eu tendo 10, decola 10 curva direita, da EOLE da Bridge, SMAP, Lúcio Barbacena, 208 controle, 29514, 5165 transponder e o pushback acionamento 3145.2. É o número 3, aguarda a autorização. Gol no 399, no portão 08. 399 no 8. Certo, só um instante. O gol no 055 ao solo. 055 na escuta na posição 1. Não havia chamado ainda não, né? Já sim, falou que eu era o segundo. Ah, então permanece como segundo. É no 01, autorizado acionamento pushback, chama pronto pro táxi. Gol no 055. Chamará táxi, gol 055. Paulo Mia Serra Lima, Vitor Charlie Hotel. Paulo Gol 1-7-17-55. Vitor Charlie Hotel, confirme a sua categoria inferior a Charlie, né? Não é isso? Livre táxi por conta própria, fique atento às obras e movimentação no pátio. Paulo Gol 17-55. Só um instante. É, então, o gol 1399 no 08. Tá ali, seu táxi. 08. Autorizado, pushback, chame pronto pro táxi. Chamada para o táxi, gol 399 no 8. O gol no 755 no 6, inicia de imediato. Não, queria apenas cotejar nossa autorização, confirmando o nível e o transponder passado. Adiante. Você poderia confirmar o nível e o transponder? 360 é o nível, transponder 5167. 360 com fins, Alfa Zulu 10 Bridge, Alfa Zulu 16, da Euleda Bridge, transponder 5167, 1208, alternando 1995, gol 9755. 1-1-8-195, correto, chame pronto para acionamento. Tá pronto, não? Ainda não, mais uns 5 minutos. Gente. Gol 925 para cópia, que está na posição 5, está completamente pronto. Gol tracker? O gol 925. 1925, aguarde cópia, número 4 para receber autorização de tráfego. nós pedimos autorização, já tem uns 15 minutos, você falou pra gente que era o número 4. Continua o número 4, por favor. O 1925. É, afirmo, 925. Nós pedimos, já tem uns 10 a 15 minutos atrás, e você informou que nós era o número 4. Continuamos com o número 4? Várias aeronaves com a mesma numerações parecidas, final de 55. Posso ter me confundido. Mas isso não vai influenciar. Está pronto para a cota? Positivo. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pezulo 197. Apino, decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120.8, torre 18.95, transponder 5166. 360, Pezulo 17, Apino, decola da BS direita, Árvore Elefa, 208, centro, 166 é o transponder. E a torre, 118 para... Correto. No portão 05, chama pronto para estacionamento, poxa. Camarada. É, passarelo 2231. Prossiga, senhor. Barreiras, 180 autorizado. Direto VATAP, UIS 42, Lima Alfa Papá, direto. Decola da pista 1-0, curva direita, saída. Aguarde. Momo, transição VATAP. Controle. 1-20.8, torre 18.95, transponda 5161, curvando à esquerda após decolagem. Está autorizado o nível 180, via rota, direto VATAP, decola da 10, 208, 119.95, com curva esquerda após o passarelo 22, 31. É, saída Momo após posição VATAP, passarelo 2231. A saída Momo VATAP, senhor. Correto. É, Gol 9083, cópia. 9083, na sua escuta. Brasília, 360 autorizado. Apesulou 17, Apino, decola com, da 1-0 com curva direita. Saída Arbor, transição Elefa. Controle 120.8, torre 18.95, código transponder 5407. Afirmativo, autorizado Brasília 360, Pajulo 17, Apino. Decolando 0, curva direita, Arbor Elefa, saída 208, controle 18.95 a 2, 5407, transponder, é o Gol 9083. Transponder? 5407. Correto, chame pronto. Estou de TAP, descida para nível 050. Nós estamos aqui prontos para iniciar o táxi, a subida do solo está congestionada, eu posso iniciar aqui o táxi? Zero milhas? Só um minuto. Aqui, eu permaneço na sua escuta, então, aqui no, através da posição 4, está pronto para o táxi. Número 2 no táxi, siga o Boeing da companhia que está lá no 01, prestes a iniciar o táxi. Repita os dados, por favor. Oficial B160, caminhão 4 horas e 15 minutos. Salvo Salvador, passarelo 2231, continue com a senhora. 055, na escuta. O Romeu Fox, Trote Lima. Gente, então, já estamos prontos. Autorizado alinhar e decolar. O POB 170, 3 horas e 30, alterna Campinas. 170, 3 e 30, Campinas, estou ciente. Autorizado, ingresso e decolagem da 1-0, vento 110 com 2. Ok, livre ingresso e decolagem da 1-0, Gol 105. Obrigado. Nada. Vem para o controle, a última chamada. Salvador, após 1000 pés, prossegue visual da pista 17 com curva direita na subida Arbor Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto, aciona 5403, controle 120.8. Mantenha-se em condições visuais, reporte para IP. Controle de batata do 1042 para papar na frente. 1042, chegada bom, desce para 4000 pés, ajuste 1011. 925, senhor, pushback, acionamento, posição número 5. Guarda, 925, aguarda autorização. Quilo Serra Lima, chama torre 11895 para acionamento táxi decolagem, altímetro 1011, bom voo, Quilo Serra Lima. 11895 a torre, Quilo Serra Lima, bom voo. nove, prossiga. Parte principal, Índia e Alfa, 11895, ponto de espera da 10, altímetro no 019, bom voo, 399. Parte de ponto de espera 295, bom 395. 055, decolado ao 51, controle 208, bom voo. 208, obrigado. Zero, aguarde coordenação, foi 02526. Aguarde. Zero da Eula da Bridge. 360 da Eula da Bridge, graças. Tá 3560 autorizado ILS, reporte estabilizado. Lima, Juliette Lima, São Paulo, Congonhas, 280, vou checar sua rota, só um minuto. Para o táxi do passarelo do 2230, está com um total de 67 a bordo, 4:38 alterna Brasília. 2230, pátio 3, aguarda a saída do pátio 3, o táxi da Gol está no trabalho do 62, segue o mesmo. Após via Indy Alpha, 11895 no ponto de espera, altímetro no 011, bom voo, passarelo. Vai iniciar o táxi, aguarda o gol, prossegue após ele no ponto de espera da 10, 1895, passarelo 2230. Ativo. 755 para o posto de acionamento no 612. No 612, eu vou no 755, irá aguardar um minuto para iniciar. Aí escuta. Salvador Azul, 6919. O 925 está aguardando aí. 6919, aguarde. Com 1011 para 2000. Você vai aguardar a liberação da guarda do ATR da Açaredo, ok? Assim que o mesmo liberar, ele autoriza. Só um minuto. Escuta. 3217, com fins, mantém a escuta aguardando, prepara da Eula e da Bridge. Chanel 6314. 1295, meia 309. Viado 399, vento 111. Ali decola no 0, gol no 399. Cenário, 4206, autorizado ILS, reposta estabilizado. Livro ILS, fechando estabilizado, 4206. Salvador, 3560, 2 milhas de terra, abaixo de trabalho. 3560, continue a aproximação, já avistado, informa aí que está livre, bane agora iniciando a rota, decolagem. 3560. Aguardando, está 3560. Está livre, chame táxi. Camarada. 02526, escuta. A escuta prossegue. Precondição de voar uma centena para ser autorizado devido a não termos ainda o transponder? Chamativo. Mantém o mesmo, estou com o trabalho da TAM, mas depois já cruzou os pés. Parabéns. Vou dar uma nota do prato, vou ter presente. Seu número 4 na aproximação. É, direita após a decolagem. Na subida Coral, aciona transponder 02 63, controle 120, decimal 8, curva à direita após decolagem na subida Coral. Autorizado, ele é o zona 40 pela Golfo 77, decolagem 10 com curva à direita, saída Coral, transponde 0263, controle 12022, está pronto para acionamento. Polo 208, controle, livre acionar, chame táxi 02526. Tomara para o táxi, 20218. Controle 1208, bom voo. 208, boa tarde. Ah, ah, pronto, cópia. Zona 399, contato radar, sou para nível 360, na saída da EL. 360, vou no 399. Salvador, boa tarde, Santos 390, informação Delta. São 3190, chega da Mari, desce para nível 060, 1050 nós, na TN. 48, 060, 1950, Santos 3190. ML, Azul 4206. Azul 4206, redução para aproximação final, torre 118, decimal 95. Vai reduzir, 4206. Whisky Anker de Forte, desce para 2000 pés, autorizado ILS, é posta estabilizado. Aguarde. Whisky Anker Neforma, cumpriu o controle? 4206. 4206, boa tarde, com aproximação, aguarde os tarifas. Na aproximação, 4206. Variado, pronto, Kilo Sagaz. Direto Lima, só confirmando após Sagaz, direto Mukid, Mike e Uniforme, Kilo Delta India, e após conforme rota do plano de voo. Subida Arbor, após direto Elefa. Tá nóis. 3 milhas fora. Positivo, Rubio Fox Flash Lima, reportar as 3 milhas fora na final da festa. O que é a Lima recolhe imediato? Autorizado no 7, 110 pontos. Papa Romeu, novembro, Zulu, Foxtrot, contato, serviço radar encerrado, 55 milhas de Nordeste, Salvador, chame Aracaju, frequência 120.3. Aracaju, 925, pessoas a bordo. 177, a bordo, 3:51, alternado Campinas, informa forte frequência, forte chiada sua frequência, permitente. É devido ao volume de tráfego, Gol 925, segue o Airbus. E a Indy Alpha, considera a torre 10895, altímetro no 011, tem um bom voo e boa tarde, Gol 925. 295, pode estar. Para a cota 6909. Guardigo 6909, verificar seu plano junto ao centro Recife. Quem informa não recebido o seu transponder, aguarde autorização. O Gol 925, pronto para o táxi, 113 a bordo. Alterna Campinas, 3:30 de autonomia. Ultra 3560, boa tarde, táxi via Alfa, aguardiente da Juliette para ingresso. Alfa, aguardiente da Juliette, 3560. Ultra 755, copiado, táxi via Pátio, Índia, segue o banho da companhia número 4 no ponto de espera, 10895, altímetro no 011, bom voo, boa tarde, bom 755. Obrigado e boa tarde. 19-35. Prosseguir para a área de treinamento. Sinal 35. Sinal 1935, Gol 395. Gol 1042, redução para 220 nós. Chame final, frequência 11935. 220, pilotão, 1935. Para 3 mil pés. Para 3 mil, Gol 1395. Sinal, boa tarde, Gol 1042. Gol 1042, boa tarde, continua descida para 4 mil pés, da presente, vindo para o Eixo Duna. Zona da presente, 1042. Localizado ainda com 3 em cima. 56. O controle em caso de necessidade 120 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95, Olimpo 03. 17, porte girando base. Vamos lá. O Fox Lima, se preferir, já pode aproximar direto do pátio 5, dá uma trave a reportar e reporte no solo controlado, vento 110 por 10. Estou aqui na curtíssima aqui da 197 já, eu vou já atualizar bem mais 3 segundos. Da sonada na instrução de autoridade, 5 a bordo, com 3 mais 30 de autonomia para o carro. Ative a parte de autoridades na interseção, mantenha a posição e para ingresso na pista e decolagem, pista no zero, vai chamar a torre em 1, 1, 8, decimal 9, 5, altimetro no 0, 1, 1, tem um bom voo, for 0, 2, 5, 2, 6. Livre até a interseção, chamar a torre 1, 1, 8, decimal, poderia confirmar? Decimal 9, 5. 1, 1, 8, 9, 5. Kilo Sierra Lima, da presente, voe direto destino. Inicialmente na 235. Ok, entendeu, vá direto destino, é isso? Afirmativo. Obrigado. 10, com 250 mais Guan Speed, número 1. 10, chama 042, chama 270 quilotão. Cata. 560 via Juliette para o portão 02. Está livre, prosseguir, via Juliette, portão 02, observando apenas a liberação do Boeing da Gol. Pode 5, chama o táxi. Diga, 3560. Livre, via Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 560. Azul 6919, cópia. Escutou. Azul 6919, Campinas 340 está autorizado, aerovia P Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após conforme rota. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta para Zulu no meia. Aciona 5-4, 1-3, controle 120, decimal 8. 6 milhas cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, com 200 mais Golf Speed, Boeing 737. 7-0-0-4-2. Mantenha o ponto de espera de 526, a princípio é o número 4 para a decolagem. Está interceptando essa possibilidade da Bastante. Boa tarde, gol 1395. 1077. Vai aguardar só um minuto para iniciar. A moto está 3217, vai dar na autorização. É, com... 3217 com fins, 360 está autorizado, aerovia Pesolo 16, até Panin, após Panin, direto conforme rota do plano, decola da 10, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pesolo 16, aciona 5152, controle 120, decimal 8. Autorizado com fins de vocês, 60, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge, intercepta Pesolo 16, até Panin, aciona 5152, controle 208, 3217, pode dar na preocupação. 4, chame pronto, pushback, acionamento, está 3217. 307. Para o pushback, está 1699. 5. 3525, 50. Para a prosseguida de descida, está 3190. Está 3190, permanece descida até o nível 060. 060. Estabilizado. Porta Lema, zona 042. Salvador, foi 02550. 02550, desça para 3.000 pés, ajustado no 0 no 1. 3.000 com 1.011, 2550. Só informarei a autorização de pouso, informo o tráfego no setor norte para o pouso na 197, já a meia milha para pouso, ok? Aguarde instruções para o pouso, voo 1395. 7, voo 395. Rapidão, o quilômetro. Ele pouso Romeo Oscar, 90 com 13. Torre Elkino, Quebec, já. Senhor, ao final 3 milhas 97, reporte. Vai reportar 3. Torre, boa tarde, voo 1042. 3145, decolado 04, controle 208, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Tá, tarde, tá 3145 cruzando 1500. Atenou, aguardando a pista dele, 42. 395, vento 90 com 13, pouso autorizado, 1-0, no 395. 395 autorizado, pouso 1-0, cola 395. Nome Oscar, Sola 05, frequência livre, parte 5 a estacionar, bem-vindo. Tá 3190 e faz velocidade? 220 como solicitado, tá 3190. Gente, chame final 11935, tá 3190. 1935, tá chamando. Agora parquei na direita, uma Embraer da Azul, coordenação com a equipe. Trator aeronave até o portão 08, após acione, chame táxi, gol no 077, está livre. Romeu Oscar, mais curta, Romeu Oscar. 360 pro Quilo Cabaxé. Ainda tem curta e não é aproximação, quer dizer, a 3 milhas já passou fora, então o tráfego da Google já passou externo. Tá ciente do tráfego visual do Quilo Cabaxé. 395, solo 06, direita 1219, solo alisado imediato. Direita 219, solo, porque é alisado 395. Gente, Romeu Oscar, frequência livre, bem-vindo. Sim. 77 vai iniciar, o pushback está livre em coordenação, chame táxi. Alô, boa tarde, gol 395, virou à direita. 395, boa tarde, Via Alfa, aguardando essa da Juliette com ingresso. Via Alfa, aguarda da Juliette, gol 395. 5364, agora chame final frequência 199, decimal 35. Complete procedimento, chame torre 11895 no pouso. Já torre 1895, 2550. Controle final Salvador, Trip 5364. Trip 5364, continua descida para 4 mil pés, ajustado no 09. 4 mil, ajustado no 09. 25, ali manteve a peça decolada imediato com autorizado, 925. Ai, mas que dois. Tão 3190, reassuma navegação, vem na proa de Duna. Proa de Duna, tão 3190. Barreiras pra gente tá presente, o 2231? São de 10 horas, 7 milhas, mantendo 3 mil pés, rumo noroeste. Esse tráfego tá pra pousar em Salvador? E apontar na 2000. 22231, foi direto Barreiras aguardando para ascensão ao nível 180. Direto Barreiras aguardando ascensão 2231. Agora. Gente, tá 390. Passarelo 2231, informa tráfego na posição de 2 horas, 3 milhas, cruzando 4.500 pés, rumo sudoeste, Alfa Tango 72. Fernando, libera a pressão. Passaredo no visual, pode prosseguir na descida? Negativo, vou ter 4 mil pés a princípio. É 9-9-11. Gol 395, antes da Juliette. Tem a posição, gol 395. Gente, gol 395, mantém a posição. Guarde. Quebec Sierra, sola guarda 09, direita, parte 5, frequência livre, bem-vindo. Gilete Lima, após o Quebec ser ingressado, autorizado, é porra na papá. Mais alguma questão? para estar 3807 inicial. Autorizados, fundo 190 graus com 12 nós. É o 2550, tá baixando e travado, livre pouso, 2550. Isso, 2550. Tá na escuta ainda do solo? Ah, tá bem. 19 na escuta. O senhor tem que estar um pouco mais à frente para liberar a Taxi Índia, para a gente conseguir fazer um pushback. Sim, a gente vai até que estar um pouco à frente, então azul 69 e 19. O Gol 1925 da colada 10, controle 208, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa tarde. Também. Salvador, boa tarde. Gol 1612, estou sempre com a informação para a parte F de 150. Gol 16112, chegada mar e desça inicialmente para nível de voo 090. 090, desculpa, dona da presença. Obrigado, aqui da 390, clima limpa, aquecimento 229. Sim, de grata. Trip 5364, reduzir velocidade para 1709. Nós estamos mantendo 170 visual com tráfego na nossa frente. Tudo saída Arbor, Elefa. Abro Elefa 360925. Tan 3145, chame Recife no 3325, ao término 1251. 3325, 251, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mais em frente, libere na Eco, após prosseguir a Alfa e reporta o ponto esperto que foi Delta. Na Eco, vai lembrar, vai reportar ponto esperto da Delta, 2550. Torre Salvador, muito boa tarde, TAN 3190, passando do externo, baixado travado. 390, conta a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, TAN 390, poderia confirmar o vento? Uma centena com 13. Graças. Reduza para aproximação, trip 5364. Reduzido. Autorizado, 100 com 12. Livre pouso, TAN 390. 50. 0 0 Torre 1-1-8-9-5. Torre 5-1-8-5. Salvador, boa tarde, é o trip 5364. Trip 5364, contra aproximação. E aguarde ali. 3 milhas de externo. Aguarde, o Lima Gilete em Minas, aguarde. 0077, parte principal, pois Índia e Alfa, com espera 2118-95, altímetro 1-0 no 1, tem um bom voo, boa tarde. Confirme? Fosfera 2550, estamos antes da Delta aqui. Confirme, a torre pagou a instrução pra gente aguardar o ponto de espera da Delta. Pode taxiar a direita ingressando na Taxiway Delta e vai manter a posição na Taxiway Delta aguardando autorização para o cruzamento da pista. Só para confirmar, nosso pátio é o VIP, tá? Pátio 62, não é isso? Autoridade? Afirmativo, 62. Mantenha a posição na Taxiway Delta após ser autorizado até o parte da autoridade, o Força Aérea. Gente, estava na dúvida de atrapalhar o Orion, onde que vai cruzar a pista. Não é ativo mesmo, vai aguardar o seu táxi. Ok. Volta na frequência da torre. Sim, 2550. Comando 3327, Guarulhos, 3527. Aérea 2520, tá na escuta do Solene? Torre, só confirmando o azul 699, tem quantos minutos ainda para decolagem? Gente, é o número 3 para decolagem, azul 699. Gente. Viva Juliette Lima, decolado agora Salvador, às 15, controle em 208, bom voo. Gente, 208, obrigado. Força aérea 2520, na escuta. Autorizado, baixar travado, 35364. Chegou no 355 após a TR, ali mantém. 55. O Lima Juliette Lima, com passada na decolagem, suba para nível 280, perfil da Arbor Elefa. Lima. Tiago 03 agora. Solo voo 9083, o gate 11 para puxa, saneamento. Após o tráfego, o senhor vai ingressar na pista e vai taxiar, agilizando manobras até para as autoridades. O 2550. Ciente, 2550, no ponto de perda delta, após a passagem do trip, a gente ingressa pela pista e usa lidando para atividade. Afirmativo. Aguarde autorização, agora 9003, estamos com já 5 aeronaves quanto espera aguardando aqui. Mantenha a escuta aguardando a autorização. Ok, na sua escuta, o voo 9083. Vou decolar um gol e apoio o seu o próximo decolagem, 2526. Gente, estamos aguardando a entrada da 5364, solo 17, LJ à direita, 1219 solo. 219, obrigado. Ingressando na pista, 2550. 2550, pode ingressar e só o visual, não precisa reportar a pista livre não. Pode ingressar, frequência livre, estacionar, não pode autoridade. Gente, 2550. Tá 390, tá cidade Juliette aguardando, tá 390, prossegue, Vial. Solo, muito boa tarde, 35364, 5364, segue o Airbus Vial, aguarde a cidade Juliette com ingresso. Aguarde a cidade Juliette. Flip 03, livre cruzamento, pistão no zero e mantenha a taxa ideal, tá aguardando. A companhia, indo através do portão 08, aguarde a viatura Follow Me para prosseguir até o portão 10, portão 10, segundo 395. A gente vai, através do 8, aguarde a Follow Me para prosseguir para o 10, com 1395. Afirmativo, 1395. 042, segue o Boeing da companhia à frente, via Juliette, portão 612, agora no 042. Afirmativo, zero aeronave da companhia, portão 612, 042. 30 milhas, evitar formações. Cola da interseção, já ingressando na pista. Segue os dois tráfegos após via Alfa e vai reportar antes da táxi Juliette para prosseguir o táxi Olimpo 03. Tá, 3190, antes da Júlia. Vamos para o solo. Tá, 3190, Juliette, tá 390, aguardando apenas o táxi um pouco mais à frente, Boeing da Gol, aguardando a decolagem do Embraer da Azul. E o senhor vai prosseguir para o portão 0, Ronald, tá 390 após. Então, táxi aguarda. Vai prosseguir para o 0, não tá 390. Azul 6909, está sentindo a decolagem do 2526, pode ir a linha manter? 64, seguindo as bus, depois, parte 3, posição prevista 01 do parte 3, mesmo assim fica atento ao balizador. Obrigado. 755, decolagem 20, controle 208, bom voo. 208, boa tarde, voo na 755. Pelo menos umas 20, 30 milhas, para o 220. Por dia entre 20 e 30 milhas, sim. Com a equipe do solo, vai tratorar a aeronave até outra vez do portão 08, quando após poderá acionar. E reporte pronto para o táxi, Gol no 09083. Ele vai tratar até o 08, só que tem um probleminha aqui. Desde a hora que eu lhe chamei aquela primeira instante até agora, já estamos quatro contatos telefônicos para entrar, ainda não veio ninguém remover o finger aqui. Você tem um contato com o pessoal aí? Primo, vou agilizar, Gol 9083, só um minuto. Obrigado. O tá 3217 não, mantém a posição, tá 3217. À esquerda e vai seguir após o Airbus da TAN como número 4 no ponto de espera, quando vai chamar a torre 1 ou no 8, decimal 95, Olimpo 03, altímetro no 0, 1 ou no bom voo. Tem Olimpo 03, só imagina, somente vou fazer duas corridas abortivas, não é isso? Uma boa tarde. Oceaneiro, linha 143, informação Quebec, até o dia 160. Brasília, pronto, copo. Oceaneiro 6143, chegada bom, desceu 4 mil pés, ajuste em Salvador 1011. Oceaneiro 4 mil pés, 1011, 6143. Fala, apareceu o seu operador de 5, Gonova 083, em plena iniciativa. Negativo, Gonova 083, tem sido solicitado, chame aí, pronto para ataque. Senhora. Gol 1112, completa de aproximação, torre 1118, decimal 95. 295, boa tarde. Boa tarde. Torre 19, vento 11, antena com 12, livre da colégio. 69, 99, livre da colégio. No meio, no 2, boa tarde. Menos 2, boa tarde, contra aproximação, aguarde o xerife. Vou direto com o Corão. Direto com o Corão, Oceano 2526. Eu dou o check-trip autorizado na 1-0, uma centena com 12. Bom, na 1-0, bom, no meio 1-0. Tango Lima, Juliette Lima, Xane Recife, 3325, Oterno 251. 3325, 1251, Lima, Juliette. Controle, boa tarde, Azul 6909. Azul 6909, contato radar, só para nível de voo 3450, direto Leda. Direto Leda, Azul 6909. Após Boeing, ali mantém. Após o Boeing, na coisa ali mantém. 3, 2, 1, 7. Autoriza o Abridge, eu vou no 755. Na 755, contém diretamente com Recife, nota 3325, alterno 251. 3325, 251, boa tarde, eu vou no 755. Boa tarde. Solar 27, direita, 1219, o Solar Livrado, bem-vindo. 219, obrigado. Controle? Solar, voo 977, com a ponte de estrada aberta. E depois a rolagem do Airbus ali mantém, 1077. 3217, o vento uma centena com 12, livre decolagem. Livre decolagem, tá? 3217. Zona, você escuta? Tony 62, táxi de Alfa, repórter da Juliette, para ingresso. Alfa, da Juliette, repórter, não, 6162. 3567, Brasília, 360, está autorizado, aerovia Pêsulo 17, decolada 10, com curva direita após decolagem na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Alefa, aciona 5454, controle 120.8. Autorizado Brasília, 360, eu perdi o 17, saída Arbor, transmissão Alefa, decola 10, curva direita. 5454, transponha 208, controle da 3567, posição 2. Beta 3567, chame pronto, pushback, sonometro. Que uso autorizado, etapa. E 2 no 7, decolado 229, controle 208, bom voo. 208, boa. O 4, 206. Azul 4206, permissão, curso é Quebec, siga. Temos a Quebec, autorização de tráfego Recife, preta aqui já. Gente, eu sou aprovado 350. Tu vai dar cópia? Já serve, 350 aguarda. Gente. Direto da Elta, 3217. 3217 autorizado. Certo. Bom, no meio 2, a meta posição do Juliette, prevista 1-1, está aguardando a aeronave da companhia. Afirmativo, eu matei, meio 2. Plano 3, se alinhar agora demora muito para iniciar a abortiva, ou precisa passar algum tempo na cabeceira, confirme. Está autorizado para ingresso, reporte quando pronto para iniciar a abortiva. Pesadão no mesa onda. Gol 601, chame torre 118, decimal 95. 295 no 601. Channel 6143, autorizado ILS, aposta estabilizada, descida autorizada para 2000. Vive ILS, desce para 2000, Channel 6143. Gente, curta aproximação, aguarde, pista livre. Gol no 601, estou com o P3 da Força Aérea na cabeceira. Aguarda no 601. 077, decolado as 32, controle 208, bom voo. Isso, autorizado ataque, parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste no 011, bom voo. Afirmativo, autorizado ataque, ponto de espera, 295, voo 101, ajuste, 903. 1612, ativando o tráfego da companhia. Vai ser autorizado o ingresso na Juliette até através 07, quando lá vai seguir o follow-me da Infraero para o gate 11. Afirmativo, confirma novamente a informação, por gentileza. Gol a 01077, contato radar, sua para nível 360 da El. 360 da El, gol 1077. Bom, até o do gate 11, confirma. Afirmativo, até através do 08. No 08 vai seguir o follow-me até 1-1. O gol número 2. Afirmativo, obrigado. Já tá visual com o follow, obrigado. 206, pronto, cópia? Cópia, com a 206. 206 para Recife, nível 350, cruzado via Perisic 58, decolando da 1-0, com o primeiro curva à esquerda, perfil pouca trânsito para Aracaju. Aciona 5460 e o controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, 370, terminal de Aperuísque 58. Decolando a 10, primeira curva à esquerda, pé da PUC, atenção a Aracaju. Aciona 5460, controle 1208, do 4206, posição 8. 206, apenas corrigindo o nível, autorizado é o 350. Acidente, 350 com a 206, obrigado. Correto, ponto pronto. Tá lá. 0-3-2. Correu o gol 9-0-3, aproximando o ponto de espera da 9-0, pronto. Gol no 601, pista livre, autorizado, pouso 100 graus, 139. Beleza, pouso, pista 100, gol no 601. Xaner. Xaner 6143, chame torre 1895. 1895, até já. Gol 98, corrijo 9083. A Lima tem 10, prepare-se para decolagem imediata. Ativa Lima, tem 10, preparando para imediato a 9083. Pode ser estabilizado. Info 03, ingressa na Alfa, Sat 3, Índia. No ponto de espera, volta para Torre 1895. Ajuste no 01. Fala, com o nome é 01, lembrou? Com 1601, Alfa é apartando Juliette. Alfa é Juliette, 601. Solo 35415, autorização ideal, chegou. 35415, para Ilhéus 140, prepara a saída Coral, aguarda cópia. Coral, aguarda. Olimpo 03, mantém o ponto de espera. É 143, baixo travado. Salvador, boa tarde, bom 273, informação Quebec. Bom 273, boa tarde, na chegada bom, desce até o 070 e a permissão. Tá bom, até o 070, tomando a informação, bom 273. Continuo 5 para Ilhéus, autorizado 140, decolando a pista 10 com curva direita na saída Coral. Aciona 0265 e o controle 12068. Estimativa 140, curva direita após a decolagem da 10, curva direita, Coral é subida. 0265 no transporte, 1208 é o nosso controle, 5415. 5415, correto, está quando pronto. Tchau, obrigado. E oi, Mari. Controle, o Gol 9083 decolou, Arbor Elefa. Gol 9083, contato radar subindo pelo 360 na saída. 360 na saída Arbor, o Gol 9083. Gol 1077, contato coisa, chame Recife, no 3325. Xanem 143, no solo 39, libere a direita, solo 121, décimo 9. A direita 29. Gol 1077, a frequência do centro Recife é 133, decimal 25, e a alternativa é 1251. 1-3-3-2-5-2-5-1 com Recife 077. Controle, é possível 9083 da Gol voar Elefa? 083, está autorizado voar Elefa. Direto Elefa, 1983, obrigado.